Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo PG do podcast com mais um café e papo aleatório. Bom, na verdade o papo nem é tão aleatório assim, talvez eu faça alguma piada, alguma coisa, ou mude um pouco o rumo, mas eu retorne o assunto. Mas enfim, eu tô aqui para falar com vocês sobre o Setembro Amarelo. E eu não vou ficar aqui dando mensagem positiva, falando que a vida é linda, que você não é para se matar, etc. Assim, cara, se você tá passando por um momento ruim, de fato, sei lá, tenta o máximo não se matar. Eu não sei dizer que motivos você tem pra não se suicidar, até porque eu tenho um pensamento desse tipo. Às vezes o pensamento vem pesado e até eu mesmo não sei como fugir desse pensamento. É complicado. E, cara, eu tô pra falar muito, assim, no caso, criticar este movimento que diz que ajuda as pessoas, que faz com que todo mundo se importe, né? E eu tinha feito um texto faz um ano sobre o Setembro Amarelo, quando eu tava com a ideia ainda de criar o podcast. Na verdade, o podcast tinha sido criado, só que eu não tinha alavancado ele muito e eu perdi o tempo de gravar esse texto. Eu até tentei gravar agora, mas eu gaguejei muito, fiquei me atropelando com as palavras, parecia que eu nunca tinha lido texto na vida. Eu li recentemente, fiz uns ajustes, né? Coisa pouca para deixar ele um pouquinho mais atual assim. No caso das questões das redes sociais e tal. E, cara, assim, velho, eu acho o Setembro Amarelo uma piada por o seguinte: Todo mundo passa o ano todo criticando alguém que, sei lá, alguém tá na escola e é um carinha que tá meio isolado, que fica na dele, ou até ele pode até ser um pouco mais extrovertido ali, gosta de fazer piadas, fica fazendo piada sem graça, quer sempre ter algum destaque ali, mesmo que esse destaque seja mínimo, mas que torne essa pessoa o suficiente relevante. Então, o pessoal tende geralmente a criticar essa pessoa, a dizer que ela é muito, sabe, muito idiota, imbecil, etc. Fica diminuindo essa pessoa a julgar pelas atitudes dela, sendo que às vezes essas pessoas são tão imbecis quanto, sabe? Essas pessoas te olham assim de cima a baixo e julgam pra caramba, cara. Fica tipo, sei lá, falando que tu é idiota, tu é retardado, que tu devia crescer e tal. Quando às vezes as atitudes dessas pessoas são bem piores do que esse cara, entende? No caso, eu tava falando como se fosse pra alguém. Mas enfim, eu já passei por isso, cara, e eu sei muito bem como é que é. Que na escola mesmo tem um bando de brutamontes e garotas que faziam de tudo pra os brutamontes fazer alguma gracinha, atrapalhar a aula, etc. E assim, eu não vou dizer que eu sou um aluno santo, né, que eu ficava comportado na minha. Eu tinha meus momentos de zoeira, mas assim, tinha um momento que eu queria ficar quieto, tinha um momento que eu era, e assim, eu sempre fui eu mesmo, nunca fiquei quietinho, fingindo ser outra pessoa. Eu sou tímido no começo, mas quando você me conhece, eu vou me soltando aos poucos, basta você permitir que eu me solte, sabe? Assim, você só me conhecer mais um pouco, ser mais interessado, é que aí eu mostro pra você quem eu sou, e não demora muito pra isso ocorrer, sabe? E talvez o carinha que fica isolado na sala também seja desse mesmo jeito. Ele quer que você converse com ele e tal. Então, assim, o Setembro Amarelo, o pessoal fala que é pra procurar ajuda, que dá milhões de motivos que são bem clichês, cara. São bem clichês. Fala que o cara não é pra... que o cara tem que ouvir uma música, tem que sair pra tomar um ar fresco, quando às vezes o ambiente que o cara tem pra sair não é nem um dos melhores. Às vezes o ar que o cara tem é um esgoto a céu aberto, assim, que tem um mau cheiro da porra. E também, o cara não tem, às vezes não tem uma passagem, não tem condições pra, sei lá, dar uma caminhada. O bairro que ele mora é muito perigoso, o cara não pode nem sair pra dar uma caminhada, assim, nem que seja só pra pensar um pouquinho, refrescar a mente, sabe, acompanhar um pouco a paisagem. E às vezes a música que o cara escuta, às vezes tá tão saturada que o cara tá ali cansado, não sabe nem que estilo mais ouvir, que às vezes o cara ficou o tempo todo ouvindo música, cara. Música pra... Geralmente quem fica com esses pensamentos, independente se for música triste, animada, nem sempre quem tá com tá triste, com depressão, essa pessoa vai ficar escutando música triste, ela não vai ficar o tempo todo mostrando que ela tem os sintomas. E nem sempre essa pessoa, ela vai diretamente buscar ajuda, cara. Então, assim, se você parar para olhar ao seu redor, veja algum amigo seu, algum parente que está demonstrando ter algum comportamento diferente do que ele tinha antes, entende? Vá até esse cara, converse com ele. Por mais que ele fique meio assim receoso de se abrir, chega assim para ele falar: ó, comigo você pode falar tudo, eu tô aqui para ajudar aí no que puder. E não fala isso por falsidade, cara. Seja verdadeiro, seja a pessoa mais sincera possível com ele. Se você tá se propondo a ajudar essa pessoa, não seja um panaca, um idiota, um pau no cu que diz que vai ajudar, como esse pessoal que fala que vai ajudar, né, no Setembro Amarelo, porque todo mundo do Setembro Amarelo se importa com quem tem depressão. Todo mundo fica com um broxinho amarelo, todo mundo fica com as camisas de frases motivacionais, mas quando é para de fato ajudar a pessoa, quando a pessoa desabafa, quando a pessoa fala que tá com problema de fato, quando a pessoa tem ataques de ansiedade, quando a pessoa fica em desespero, sem motivação, sem querer viver a vida assim que ela tem ali, quer continuar a vida. Às vezes uma pessoa como eu, que tenho 19 anos, tem uma pessoa que tem 18, às vezes menos. Isso excluindo os sad boys, porque o movimento do sad boy, que eu repudio completamente, é um movimento que ele romantiza a depressão. O pessoal que romantiza a depressão é um pessoal puta idiota, porque assim, quem tem depressão, geralmente, isso eu digo por experiência própria, quem tem sintomas, ela não vai dizer, ela não fica publicando na internet, ela geralmente fica na dela, ela geralmente espera um espaço de alguém aí falar para poder ela se abrir, entende? E, poxa, perdi aqui perdi aqui a. Ai, ai, cara. É isso mesmo, é isso que acontece quando você não tem. Quando tem texto é assim mesmo, isso é a essência do café e papo aleatório, mas enfim. Ela não vai demonstrar que, tipo, ela de fato tem depressão. Já os sad boys, ele fica o tempo todo postando música triste, falando que vai se matar, fica postando frases, daquelas páginas suicida, suicida, poético, depressão e não sei o quê. Ah, enfim, cara, é muita, muita merda que eu vejo. Porque assim, por mais que esses caras tenham algum momento triste na vida, por mais que eles passem por alguma dificuldade, não tem o porquê de eles acharem que logo isso ele tá com sintoma de depressão. Às vezes é uma fase muito, muito ruim que o cara passa. E que, tipo, ele só tá mal pela situação. Ele não tá mal porque, tipo, ele perdeu esperança, ele tá se sentindo vazio por dentro, ele não quer, tipo, receber um amigo, ele não quer conversar com ninguém às vezes, entende? É um complexo que tem a pessoa com depressão, que o pessoal acha que é simples, né? Chegar assim e dizer que, ah, conta comigo pra. Não, perdão, isso aí foi o que eu falei, né? Foi uma dica, mas enfim, você chegar, abraçar a pessoa, falar que ela é importante, falar que ela não deve se matar, que é pra ela fazer isso, que, cara, a pior coisa é você chegar pra uma pessoa que ela tá desabafando, e uma pessoa que tá desabafando um problema sério, ela tá ali falando que não tem mais esperança, que não quer viver mais a vida que tem, quer desistir de tudo, etc. Uma pessoa que está se sentindo vazia, podre por dentro, e você dizer para ela ir procurar uma ajuda, ir procurar um psicólogo. De fato, a pessoa tem que procurar um psicólogo, ou se quer, às vezes tem que procurar um psiquiatra também, fazer acompanhamento pelos dois. E, cara, essa pessoa, você, cara, tá sendo muito, muito idiota nessa parte, porque às vezes a pessoa não quer esse tipo de resposta. Às vezes a pessoa nem quer, tipo, às vezes a pessoa tá desabafando ali, aí a pessoa faz um tipo, é foda, tenso. Eu sei que tem gente que não sabe o que falar em alguns momentos, porque tem algumas situações que é muito complicadas, principalmente quando é por texto. Mas, sei lá, cara, tipo, se a pessoa tá falando com você pessoalmente, dá um abraço nela, cara, dá um abraço nela, não precisa falar nada, só dá um abraço. Só dá um abraço, fica ali um tempo ali abraçada com essa pessoa, entende? E tipo, enfim, mas voltando Voltando mesmo ao que o ponto que eu queria. Bati aqui no teclado, porra. É, voltando ao ponto que eu queria. Ai, ai, cara. O monitor desligou aqui. Ai, ai. Cara. Travou aqui. Ah. Computador de bosta. Tô brincando, quem me deu esse notebook foi amiga minha, enfim. É, voltando ao ponto que eu queria. Que no caso são as pessoas que ficam publicando nas redes sociais vários e vários textos, status, fica postando aquele lacinho amarelo, dizendo que se importa com quem tem depressão, com quem tem transtorno, crise de ansiedade. E tipo, quando uma pessoa desse tipo que tem esses problemas, que vai desabafar com ela, a pessoa não quer falar com ela, fica achando, ah, problemático, não sei o quê e tal. Ela não vai falar isso na cara da pessoa, não vai falar ali por texto, mas ela vai ficar na mente dela falando isso. E vai ficar fazendo o possível para que essa pessoa. Perdão, vai fazer o possível para cortar o assunto, cara. Vai fazer o possível para ela para cortar o assunto que não quer mais falar com ela, entende? Então, assim, se você não se importa, você não quer ajudar quem tem depressão, se você, assim, sente muito pelos casos, etc., que ocorrem, mas, tipo, tu não tem saco pra ficar cuidando de alguém, assim, nem cuidando, você não é obrigado a ficar o tempo todo ali do lado daquela pessoa. Mas, assim, pô, quando ela precisar, você tá ali pra prestar o suporte necessário que ela tem que ter. Entende? Porque uma pessoa que tem depressão, ela às vezes quer uma pessoa só do lado, nem no, às vezes nem é pra desabafar, cara, só quer a companhia ali, entende? Pra ficar do lado, só ficar olhando ali a rua, ficar, sei lá, olhando pra cima assim, sentindo o vento lá de boa, mesmo que a paisagem seja uma bosta, só ficar olhando as motos, vem passando assim na rua com dor na coluna, a poeira da rua se a rua não for calçada, enfim. Tudo isso, cara. Agora você ficar postando na rede social, ficar com camisa, ficar fazendo um monte de textão no Facebook, ficar no Twitter fazendo um thread bem merda, porque eu vejo uma menina falando tipo, ah, motivos para você não se suicidar: 1, ouvir música; 2, comer bolo; 3, tomar um café; 4, respirar um ar fresco. Mano, isso é motivo. Porra, se fosse por isso, ó, eu como bolo, eu tomo café, eu gosto muito de café. Eu tomo um afresco. Eu falei um quarto item e eu acabei esquecendo. Ou foi 13, enfim. Cara, se fosse por isso, eu teria parado. Eu falaria assim: aí, cara, esses são motivos excelentes para eu não me matar. Eu não vou me matar mais. Eu não tenho mais depressão. Acabou minha depressão. Essa sua thread no Twitter foi excelente. Mas a pessoa não vai pensar assim, cara. Não vai. Você tá, não tá fazendo nada. Entende? Você não tá fazendo nada. Às vezes tem gente que, como eu falei, é tão vazia na rede social que só quer o tempo todo ali fazer parte de algo e ela não consegue tipo reconhecer que ela não pode fazer nada, no caso que ela não é idiota o suficiente para falar um monte de besteira. Quando de fato for para ajudar, quando for para encarar de frente a situação, né? Quando for para ajudar alguém, de fato tem depressão, essa pessoa não vai. Aí ela fica o tempo todo fazendo uma postagem lá. E às vezes pode ser que alguém que tenha depressão chegue ali, né? E vai querer conversar com ela, ela não vai dar bola, entende? Vai cortar o assunto. E também tem outro pessoal aí, ou a onda de cancelamento que rola. E o pessoal fica o tempo todo mandando cancelar, fica falando que é pra pessoa morrer, que é pra se matar, que a pessoa é um lixo, que a pessoa é isso, que é aquilo. Às vezes tem cancelamento que eu vejo que não tem necessidade, entende? Já vi cancelamentos que são por motivos ridículos, cara, ridículos. Às vezes a pessoa não falou nada demais, a pessoa só falou algo e o pessoal interpretou de forma errada. E eu não tô falando aqui de questão política, eu não tô falando aqui de youtuber que realmente falou besteira, fez besteira e tipo, tipo, o pessoal tem que ver o contexto. São 13 mil horas de gameplay, são 13 mil horas de podcast gravado, enfim. Não é esse tipo de gente que fez besteira de fato e o pessoal ficar cancelando. Até porque acho que a pessoa, assim, Eu sou um pouco a favor, eu sou um pouco não, eu sou a favor da liberdade de expressão, que a pessoa tem que arcar com que com as consequências do que ela fala. Agora, eu não acho que a pessoa teria que ter a vida dela estragada por conta disso. Vai aí também do delito que ela fez, né? Por exemplo, o caso do PC Siqueira. Eu tô fugindo um pouco do assunto, mas enfim, cara, é isso aí que é o café e papo aleatório. Eu vou fugindo um pouco do assunto, infelizmente, porque eu sou uma pessoa que não fala desses assuntos com quase ninguém e tá pegando o microfone aqui para falar muita merda, cara. Mas enfim, E esse pessoal agora que tá cancelando um monte de gente que fala essas coisas, agora tá quieto, tá todo mundo no Setembro Amarelo, todo mundo se importa ali com quem tá, quem tem depressão, né? Entre aspas, se importa totalmente, ó, como se importa. Aí quando acaba o mês, volta tudo de novo, cara. Vai voltar a cancelar a gente, vai pedir pro cara se matar, vai pedir pro cara morrer, ou pra mina, entende? Pra mina que falou alguma coisa, aí vai falar pra essa mina se matar também, cara. Eu vi casos de uma mulher que ela fez uma falsa acusação de estupro, de cárcere de privados, faz um tempo já. Já faz acho que 1 ano, 2 anos, eu não lembro. Eu não lembro. Se alguém souber desse caso, lembrar desse caso, corrijam-me se eu estiver errado. Mas a mulher acusou o cara de mantê-la em cárcere de privado, por anos. Minto eu, não foi por anos. Por um tempo e passou-se 4 anos, ou foi 5 anos desse caso, e ela veio, ao invés de ela denunciar para algum órgão competente, esse caso não foi no Brasil, ao invés de ela denunciar para algum órgão competente, ela foi denunciar foi denunciar no Twitter. Então, assim, como é que uma pessoa que foi mantida em cárcere de privado, foi estuprada, supostamente mantida em cárcere de privado, a pessoa vai e denuncia no Twitter. O cara perdeu o emprego, o cara perdeu o patrocínio do projeto que ele estava desenvolvendo e o cara já tinha problemas com depressão e acabou se matando. E muita gente falou para ele se matar, muita gente atacou ele, xingou. E às vezes esse mesmo pessoal tá ali falando um monte de besteira, xingando todo mundo e depois tá no fazendo campanha Setembro Amarelo, fazendo campanha para ninguém se matar. Porra, cara, quem é você, mano? Quem é você tá fazendo essas merda? Se for pra tu ficar fazendo isso, melhor tu nem. É melhor tu continuar do jeito que tu tá. Falando um monte de besteira, cancelando todo mundo. Mandando um cara se matar. Falando que o cara é isso, que o cara é aquilo. Que a mina é isso, que a mina é aquilo. Mandando a mina se matar também, porra. Então, é isso, velho. Se tu acha que tu tá fazendo algo, que tu tá ajudando alguém, só fazendo essas publicações clichês, falando essas coisas clichês, postando statuszinho, postando textão no Facebook, que às vezes é um Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? Você só vê assim, Setembro Amarelo, copia e cola. Às vezes pode ser, cara. Tô dando um aviso que é bom sempre tu ler o texto, porque às vezes possa ser que nesse negócio Setembro Amarelo, às vezes o cara pode colocar um bait, ou isso vale para qualquer texto. Você pode colocar ali, pode ser ter um texto enorme e no finalzinho ter alguém ali fazendo alguma malícia, ter alguém ali fazendo algum bait, mandando você tomar no cu, mandando você se fuder, mandando até também você se matar, te xingando pra caramba. Então, assim, leia sempre o texto, velho. Não adianta você ficar no Ctrl-C, Ctrl-V achando que vai fazer parte de um movimento, achando que você vai fazer parte de alguma boa ação, que você não tá fazendo nada. Você não tá fazendo absolutamente nada. Bom, é isso. O café papo aleatório. Eu falei coisas repetidas pra caramba. Meu monitor aqui desligou. Quase que eu pensei que o PC tinha travado aqui, mas foi só o monitor mesmo. Tem que ajustar aqui o tempo esse monitor do notebook não desligar. Enfim, pra quem escutou aqui até aqui, eu agradeço bastante, né? Eu tô tentando voltar aqui com o acervo perdido do podcast. Tô tentando gravar algumas coisas. Eu tô com as pautas aí. Eu vou tentar melhorar um pouquinho minha dicção. Creio que não está boa o suficiente. Vou tentar fazer mais playlists. Eu creio que ainda preciso lançar mais episódios comigo falando normal sobre algum assunto. Tem um podcast com a Dara que eu vou editar, vou fazer. Só fazer uns cortes assim de umas pausas longas que teve, porque também a gente fez alguns pré-assuntos antes de entrar pro podcast, então teria que cortar aquilo ali. Foi vamos dizer, uma conversa muito longa para no final a gente falar pegar aquela coisa principal assim que seja importante que a gente tava realmente querendo falar introduzindo o podcast. E é isso, pessoal. É isso. Eu vou tentar ao máximo resolver essa bronca do Podbean, né? E muito obrigado mesmo, novamente, a quem tá inscrito no Telegram, quem tá chegando aí, quem tá comentando. Tem a opção de comentar embaixo, assim, tem o show comments no Telegram. É, pra quem tá no Podbean, ou melhor, pra quem tá escutando aí no agregador e não sabe do que tava rolando, ou melhor, não sabe do que tá rolando, eu tenho um feed alternativo no Telegram em que você pode compartilhar com seu amigo que tem o Telegram, que não gosta muito de usar agregador de podcast, ou que é muito seleto, e ele não sai do Telegram nem pra usar outro app pra escutar seu podcast favorito, porque tem vários bots no Telegram pra fazer isso. Você pode pegar o link do Acervo Perdido Podcast, que é t.me/acervopergidopodcast, você manda pro teu amigo, e se ele não tiver Telegram também, já que eu ainda não estou com o feed do Podbean, você pode pegar esse link e mandar, e teu amigo vai poder escutar o podcast pelo navegador. Você, ah, cara, vai poder, vai poder baixar, vai, ele vai poder colocar para reproduzir, vai poder minimizar o navegador e vai continuar escutando o podcast, vai também, cara. É só você mandar o link aí, e o Telegram permite que você acesse um canal público sem precisar ter uma conta no Telegram. Ah, isso vale para canal privado, para quem tem essa dúvida no Telegram? Não, não vale. Mas enfim, isso só vale mais para canal público. Então é isso aí. Pega o Acervo Perdido Podcast, joga para aquele teu amigo que curte uma playlist lo-fi. Vai ser uma playlist lo-fi BR, sim. Vai sair. Eu já tô com a playlist montada. É, só não tenho a previsão, mas creio que esse final de semana, no caso, hoje é sábado, lancei aqui de madrugada esse Café e Papo Aleatório. Eu ia gravar o texto, mas ia ser um texto bem curto, de 1 minuto só. E eu tava gaguejando muito, não tava, tava me atropelando com as palavras, não consegui ler perfeitamente o texto, fora que aqui tem um ventilador. Não sei se vocês estão escutando o ruído do ventilador, porque eu divido o quarto com o meu irmão mais novo e ele tá aqui dormindo. E se eu desligar o ventilador, vai ficar calor, tanto para mim como para ele, porque aqui é um calor do caramba e o quarto também é pequeno. Mas é isso, galera. Um bom dia, boa tarde e boa noite. Um abraço. E até o próximo episódio. Não esqueça de entrar em contato no acervopergidopodcast@meiofence.com e também no bot do Acervo Perdido Podcast, que está no Telegram, para mandar sugestão, alguma crítica. E também, se quiser elogiar, fique à vontade, cara. Eu agradeço bastante. Fui!